mother motherfuckers. Fuckers. Mother motherfuckers. Pensar e viver só, um lugar pra ver o mar, tranquilo, distante das bad, underground, desfrutar. Eu penso positivamente, sistema inconsequente, entende? Progredir sem mind é no mesmo lugar. Todos que falam mais que a boca, muito obrigado. Hoje cê viu que seu filho deu mais trabalho. Certo, eu tô errado, aponto o dedo é fácil, mas comum é o consequente, aprende com quem foi criado. Pra mim é pouco, mas sei que se arrepende quando sempre deixou seu por el dos outros. Só se eu tô louco, quem é que tá errado? Eu não sei, nessa guerra foi mais um pouco. A vida é louca nesse corre, corre. A cada dia aumento, consumo, tráfico é morte. E nessa vida não se escolhe, pois um mundo desse inteligente a cada trago uma overdose. Interesseiros desencadearam a raiva que eu tinha, pois afetaram dos meus. Testaram minha fé, mal sabiam que a fé eu nem tinha. Se tu testasse, tudo se perdeu. Distante caminho qual cê escolheu. Veja o que quer, distante do que tu é. Seja o que quiser, meu presente é estudo do passado. No bolso qualquer, não der medo pé. Além da grana e minha dama, eu quero ser respeitado. Tudo na conta do estado, desenvolvido não. Lori Beck, desbaratinado. Descontrário verso, base bem bolada. Além dos tragos verdadeiros, antes são do que chapados. Hey, it's loaded back, it's flowing the game. No, so just fuck rough gravy. Yo, go flame the same with no cocaine. I have at least trash best, no fear why I came.